CBN Foz Esportes. Hoje com Thaís Montenegro. 10 horas e 5 minutos. Muito bom dia a você que está na sintonia da CBN, a rádio que toca notícia. Está no ar o programa CBN Foz Esportes deste sábado, 9 de novembro de 2013, com as notícias esportivas de Foz do Iguaçu e região. Vamos aos destaques do programa de hoje. Copa Libertadores de Futebol Feminino termina com o título brasileiro na Terra das Cataratas. O São José, do interior de São Paulo, é o novo campeão do continente. Decisão do Campeonato Amador de Foz do Iguaçu acontece neste domingo, com previsão de arquibancadas lotadas no estádio do ABC. Marechal surpreende o Cascavel na casa do adversário e conquista o bicampeonato paranaense de futebol. Foz do Iguaçu terá evento de MMA no domingo na Academia Fit Foz, com 13 lutas programadas. Motores apostos para o desafio de arrancada Troféu Mais Foz na estrada de acesso à Prainha de Três Lagoas. Título do Campeonato Brasileiro pode ser definido na rodada deste fim de semana. Estes e outros destaques a partir de agora no programa CBN Foz Esportes, que está começando. Segurança reforçada e muita expectativa para o jogo que vai definir na tarde deste domingo, no estádio do ABC, o título do Campeonato Amador de Futebol em Foz do Iguaçu. Nas 5 horas da tarde, Jardim São Paulo e Vila C entram em campo para a segunda partida da decisão. Com a entrada franca, é pedido para que os torcedores levem 1 quilo de alimento não perecível para repasse a entidades beneficentes. No jogo de ida, o Jardim São Paulo saiu na frente e venceu por 1-0, precisando apenas de um empate para levantar o caneco. Já o Vila C, que luta pelo bicampeonato, precisa vencer por pelo menos 1 gol de diferença para forçar a disputa por pênaltis. No domingo passado, mais de 3 mil torcedores prestigiaram a primeira partida da final do Amadorzão. Para este domingo, até 5 mil pessoas são esperadas. 10 horas e 6 minutos. A equipe sub-18 do Foz do Iguaçu Futebol Clube ABC terminou a segunda fase do Campeonato Paranaense na liderança do Grupo F, com 16 pontos ganhos em seis jogos disputados. Com a liderança, o time da Fronteira garantiu uma vaga na fase semifinal do campeonato, novamente contra o Atlético, Coritiba e Paraná Clube. A liderança foi assegurada com a vitória por WO contra o Nacional de Rolândia na última quinta-feira, em jogo que deveria ter ocorrido no estádio Pedro Basso. As datas e a definição dos confrontos das semifinais ainda não foram confirmadas pela Federação Paranaense de Futebol. Copa Libertadores de Futebol Feminino, a competição realizada aqui em Foz do Iguaçu, terminou na última quinta-feira com título brasileiro. A equipe do São José, do interior de São Paulo, venceu na final o time do Formas Íntimas, da Colômbia, pelo placar de 3-1, após tomar um susto ao perder um pênalti e levar um gol no contra-ataque logo nos primeiros minutos de jogo. A terceira colocação do certame ficou com o Colo-Colo do Chile, que goleou o Mundo Futuro da Bolívia pelo placar de 6-3. O Foz Futebol Feminino, representante de Foz do Iguaçu na competição, foi eliminado ainda na primeira fase, após decepcionante campanha que teve 2 empates e 1 derrota. O calendário da temporada, entretanto, ainda não terminou para as atletas do time da Fronteira, que ainda tem pela frente o retorno do Campeonato Paranaense e a segunda fase do Campeonato Brasileiro. Vamos falar agora da Série Ouro do Campeonato Paranaense de Futsal, que teve sua grande final disputada na noite de ontem na cidade de Cascavel, com o ginásio lotado. O Cascavel, time da casa, era considerado o franco favorito. No primeiro tempo, a equipe da Serpente chegou a abrir 2-0 no placar, para a alegria da torcida que tomou conta das arquibancadas do ginásio Sérgio Mauro Festugato. No segundo tempo, porém, o time de Marechal jogou água no chope dos cascavelenses, virando o jogo para 5-2, quebrando um jejum de 9 jogos sem vitória contra o Cascavel e conquistando o merecido bicampeonato do Paranaense da Série Ouro. Foz Futsal e Foz Cataratas Futsal, representantes de Foz do Iguaçu no Paranaense, foram eliminados na segunda fase de grupos, antes do mata-mata que definiu os semifinalistas da competição. 10:09. E o assunto agora é tênis nas ondas do CBN Foz Esportes. Acontece neste mês, aqui na Terra das Cataratas, mais uma edição do Cataratas Open, com participação de atletas locais e estrangeiros. Informações com a repórter Caroline Davis. Em Foz do Iguaçu, de 25 a 30 de novembro, acontecerá no Centro Internacional de Tênis Iguaçu, no Jardim Niterói, o 6º Cataratas Open de Tênis Mundial Future, que promete trazer à cidade expoentes do esporte. O evento, que vai reunir competidores amadores da região em busca de classificatória, é uma oportunidade de crescer de categoria. O diretor do torneio, Garibaldi Ludwig, acredita que através desse evento os atletas de Foz do Iguaçu possam se destacar. Bom, nós esperamos que Foz do Iguaçu eleve o nome para mais de 20 países, que são jogadores de mais de 20 países que se inscrevem num evento desse e levam o esporte para a comunicação para lá. Foz do Iguaçu, nós só temos atletas amadores, nós não temos atletas profissionais aqui. Então, na realidade, o Future é mais para divulgação turística de Foz do Iguaçu para o mundo. O Cataratas Open é um torneio da série Future, em que os atletas acumulam pontos e sobem para outras categorias do esporte. Até o momento, são 230 inscritos, em que 64 deles concorrerão a 4 vagas para uma categoria superior. Somente do CIT, Centro Internacional de Tênis Iguaçu, já são 8 atletas que irão participar da etapa classificatória para o evento principal. Porque o atleta profissional de tênis, nós só temos amadores aqui, que vão tentar um qualificatório, né, para jogar na chave principal dos profissionais, né. E quantos inscritos nós já temos? Nós já temos 230 inscritos pré-qualificados para jogar a chave de 32, que é a chave principal, que começa dia 25. É idade livre. A partir dos 14 anos, esse Future, ele é um torneio profissional. Todos os tenistas do mundo todo entram e acessam as informações desse Future. E nessas informações, que se chama Fact Sheet, tem toda a informação da cidade, do hotel patrocinado, entendeu? O que é Foz do Iguaçu, vai tudo nesse fact sheet para tentar atrair o atleta para vir, não só jogar, porque a gente não pode atrair o atleta só para vir jogar e ir embora. Ele pega e fica um ou dois dias a mais em Foz do Iguaçu fazendo o que é o melhor de Foz do Iguaçu, que é o turismo. Nos últimos dias, o ritmo dos treinamentos com os tenistas foi intensificado para melhorar as condições de competição dos atletas. O evento, que só no ano passado já recebeu jogadores de 20 países e mais de 250 inscritos, promete neste ano superar estes números. As inscrições são feitas diretamente no site da Federação Internacional de Tênis. A Itaipu Binacional, a Secretaria Municipal de Esportes e Cataratas S.A. são os patrocinadores oficiais do Cataratas Open de Tênis. Lembrando que a entrada é gratuita para o público poder prestigiar. Outras informações pelo fone 3526-3472. Caroline Davis para a CBN Foz. Informações da repórter Caroline Davis, 10:12. Apreciadores das artes marciais podem conferir neste domingo, a partir das 17h, a primeira edição do Ultimate Falls Championship. O evento, que acontece na Academia Fit Foz, tem previsão de 13 lutas e a presença do multicampeão Murilo Ninja, que vai atuar como árbitro. Os ingressos estão à venda no próprio local do torneio. Acontece neste domingo, na estrada de acesso à Prainha de Três Lagoas, o desafio Arrancada Troféu Mais Foz. O evento começa às 9 e estende-se ao longo de todo o dia. O valor do ingresso é de R$ 10 e R$ 15 na bilheteria. E é sobre este evento que eu vou conversar agora com o Edilei Oliveira, o Oliveirinha, um dos organizadores do evento e diretor de imprensa do Automóvel Clube de Foz do Iguaçu. Bom dia, Oliveirinha. Bom dia aos diretores da CBN, o senhor Adriano, Túlio Bandeira, vocês aí. Em especial aos radio-ouvintes da CBN Foz, esperando aí que tenhamos aí um final de semana descontraído aí, um diferencial e mais um final de semana de Foz, né? Oliveirinha, como estão os preparativos para o evento que acontece já amanhã? Olha, maravilha, já desde quinta-feira estamos com a estrutura de arquibancada, local de segurança, banheiros. É totalmente a estrutura montada, está sendo montada hoje a praça de alimentação com diversas questões de alimentícias, né, bebidas e tudo mais. Mas o mais importante de tudo, nós estamos com a arquibancada num local inovado para o público, onde é o local do Oeste Paraná Clube, um local gramado, a arquibancada coberta. Nós temos também uma inovação a mais, que seria o seguro de vida para terceiros. Então, Deus me, me livre de dizer isso, mas se acontecer algum tipo de sinistro, como alguma queda, algum acidente, né, estarão cobertos com o seguro da Previsul e Metropólica Nacional. E nós temos aí a segurança da Vigivel, nós temos a Guarda Municipal, nós temos a Polícia Militar, em especial aí da Administração Municipal de Foz, na pessoa do prefeito Reni Pereira, que vem dando incentivo ao esporte motor, juntamente com o secretário Anderson Andrade e também aí o presidente da Fundação Cultural, que deu essa oportunidade para que, dentro da área do esporte motor, nós possamos aí dar a abertura oficial à temporada verão do terminal turístico da Prainha de Três Lagoas. Oliveirinha, quem que participa desse desafio de arrancada e quais serão as premiações? Olha, nós temos de momento as premiações de troféus, que vão de primeiro a terceiro lugar. Nós teremos na categoria veículo, categoria carro, 7 segundos, 8 segundos, 9 segundos, 10 segundos e 15 segundos. Nós temos também a categoria importado. Na categoria moto, nós temos a montada especial 4 tempos, a montada especial 2 tempos, nós temos a agulha fina, que é a motinha assim de rua, aquela normal, que não é mexida, não é alterada. E nós temos também o desafio Força Livre, até 600 cilindradas, onde é autorizado o uso do nitrometano, tirando apenas, dentro das modalidades ali anteriores, o uso de pneus de bicicleta, que é muito usado em vários locais. Aqui nós proibimos até por uma questão de segurança. E por falar em segurança, dentre grandes eventos que tivemos em Foz, até mesmo o último do motocross aí, que não tinha seguro de bombeiro, ou seja, alvará de bombeiro, nós estamos em dia com alvará de bombeiro, alvará de prefeitura e toda a segurança para o público, para que você possa ir tranquilo com a sua família e se descontrair neste domingão das 9 da manhã até as 5 da tarde no terminal de Três Lagoas. E para quem quiser assistir ao Troféu Mais Foz, como que está funcionando o acesso ao local de provas? Olha, você terá o acesso normal pela Avenida João Riccieri Maran, aonde chegando até ao cruzamento com a Inácio Souto Maior, que é da entrada do ICRE, você já terá a interdição da pista ali, que está sendo feita pelo Fostrans, que vem nos dando esse auxílio também e esse apoio, junto com a Guarda Municipal ali. Então ali você terá o acesso para os veículos de corrida que irão participar do evento, seguindo a pista reta, e pela direita terá o acesso pelo estacionamento dentro do próprio Oeste Paraná Clube, aonde você já deixará o seu veículo num local vigiado e a pé por dentro do Oeste você terá o acesso à arquibancada, arquibancada essa aí da Costa Júnior Pro Eventos, que vem com piso antiderrapante e cobertura para melhor segurança do nosso público. E os ingressos, aonde a população pode encontrar? Você pode encontrar ingressos a preço de R$ 10,00 antecipados ainda no dia de hoje. Hoje, sábado, você pode comprar antecipado na Dourado Pesca até 1 da tarde, na Evolution até meio-dia, na Pernambucanas até 5 da tarde e das 18 às 0 horas até a meia-noite, você pode adquirir na Roca Smoke Bar, que fica próximo à TV Mais na Costa Estilva. Amanhã, no local, o valor será R$ 15,00. As inscrições antecipadas também para motos, ainda hoje, que pode ser no Roca Bar até meia-noite, da Evolution Dourado até 1 da tarde, você vai ir para a moto a R$ 70,00, hoje, R$ 90,00 amanhã no local. E para carro, hoje R$ 100,00 e amanhã R$ 130,00 no local. Tá certo, Oliveirinha. Muito obrigada pela sua participação aqui no CBN Foz Esportes e tenha um bom dia e bom evento. Nós agradecemos a CBN por este apoio, por esse incentivo, em especial ao diretor Túlio Bandeira, ao Adriano, a você e a todos os radiovintes aí da nossa querida CBN Foz. E olha, quero parabenizar o Guilherme aí pelo assunto do vereador de Londrina, que está muito interessante, nós iremos acompanhar bem esse caso por aqui também. Um grande abraço e obrigado pela oportunidade. E se você quer conferir o desafio de arrancada Troféu Mais Foz, pode ligar agora aqui na CBN Foz para concorrer a um par de ingressos para o desafio. O telefone é o 3523-2211, repetindo, 3523-2211. Deixe nome, bairro e telefone e participe desta promoção. Fim de semana de muito esporte na programação da rede CBN. Neste sábado, a partir das 8 da noite, você confere a revanche entre Flamengo e Goiás pelo Campeonato Brasileiro. No meio da semana, as equipes se enfrentaram pela Copa do Brasil e deu Flamengo. No domingo, que pode ter a definição do título do Brasileirão, caso o Cruzeiro vença o Grêmio e os concorrentes tropecem, dois jogos na programação esportiva CBN, que começa às 4 horas da tarde. Atlético Paranaense e São Paulo ao vivo, da Vila Capanema, em Curitiba. E Corinthians e Fluminense, direto do Pacaembu, a partir das 7h30 da noite. Você pode ouvir a transmissão na internet ou no AM em 1320. Chegamos ao final do programa CBN Foz Esportes deste sábado, 9 de novembro de 2013, com os trabalhos técnicos de Wesley Carvalho, reportagens de Caroline Davis, produção de Angélica Mendes. Apresentação, Thaís Montenegro. A direção de jornalismo é de Guilherme Wojtkowski. Fique na sequência com o programa CBN Entrevista. O convidado de hoje é a secretária municipal de assistência social em Foz do Iguaçu, Cláudia Pereira. Logo depois, às 11, CBN Turismo. Continuando a sintonia da rádio CBN Foz, a rádio que toca notícia.